Neste domingo, dia 20 de outubro, por volta das 18 horas e 10 minutos, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma loja de lingeries no centro da cidade. A loja foi totalmente consumida pelo fogo, mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros Militar de Itajaí esteve no local ajudando no combate ao fogo. Cerca de 15 mil litros de água foram usados pelos bombeiros no combate às chamas. Logo após o atendimento da ocorrência, Rampelotti, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, deu detalhes desse incêndio. A gente foi acionado para um incêndio em edificação numa loja no centro da cidade, na rua 21 de junho, numeral 295, uma loja de lingerie e linha praia. Então, a gente utilizou aproximadamente 15 mil litros de água para fazer o combate e o rescaldo das chamas ali. Foi um combate de aproximadamente uma hora e meia. Tivemos apoio da cidade de Itajaí com os bombeiros militares e também a gente teve no local o nosso caminhão de combate a incêndio e ambulância com o apoio dos bombeiros sobre aviso, totalizando 15 bombeiros. Palavras do Rampelotti, comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, nos dando detalhes de um incêndio ocorrido em uma loja de lingeries na rua 21 de junho 295, no centro da vizinha cidade. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.